Êxodo capítulo 3 fala de uma coisa muito tremenda. Fala de um pai que ensinou ao seu filho quem era o seu Deus. E esse filho também ensinou ao seu filho quem era o seu Deus. E Deus, quando se revela a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Eu também quero ensinar assim aos meus filhos. Tu és dono de mim, de tudo que tenho, de tudo que sou. Tu és dono de mim, minha porção, minha herança. Reconheço que